você quer o chá. Mas o crime não é pra qualquer um, quer disparar. As role ponte e as zumbum quer ser patrão. Sonhar com a fama e o real tá na ilusão, buscando a senha do mal. Você quer luxar, mas o crime não é pra qualquer um, quer disparar. As role ponte e as dum-dum quer ser patrão. Sonhar com a fama e o real tá na ilusão, buscando a senha do mal. Da sorte não tem a senha, da sorte não tenho a senha. Da sorte não tenho a senha. Vagabundo faz o corre, fica estreita norte. Vadia de perna aberta, pronta pra dar o bote. Não sobe muito que a queda pode ser fatal. Muito brinde vai ter e o foco é o teu funeral. A fama vem te eleva, algemas vem te leva. Patrão que era o Adão, perdeu a sua Eva. Destruição disfarçada, vem de salto alto. A ira tá no gatilho, prepara pro assalto. Você quer ser, você não é, sonha em ter, acorda Zé. Levanta a cabeça, porra, tu quer a senha, é? Mete as caras pra luxar, então paga o preço. Me passa a senha da sorte do azar, tem um endereço. Mas o crime não é pra qualquer um, quer disparar. As role ponte e as zumbum quer ser patrão. Sonhar com a fama e o real tá na ilusão, buscando a senha do mal. Você quer luxar, mas o crime não é pra qualquer um, quer disparar. As role ponte e as dum-dum quer ser patrão. Sonhar com a fama e o real tá na ilusão, buscando a senha do mal. Da sorte não tem a senha, da sorte não tenho a senha, da sorte não tenho a senha. Pra me dar bem no crime, quero a senha da sorte. Quem anda com azar, não pode temer a morte. Me diz quem te acompanha, no carona ou no garupa. Aquela mina de fé ou aquela antiga puta. Me diz quem é teu guia, seu peito não é blindado. Seu amigo é de aço, só não sonha acordado. Na vida que escolheu, Jesus não vai te guiar. Se acoloiou com o diabo, já sabe qual é o teu lar. Grana é pra gastar, vagabundo quer luxar. Tá no primeiro andar, mas podem te derrubar. A sorte não existe, você não percebeu. O azar foi digitado e você se fudeu. Da sorte não tem a senha, da sorte não tenho a senha. Da sorte não tenho a senha. Você quer luxar, mas o crime não é pra qualquer um, quer disparar. As role ponte e as zumbum quer ser patrão. Sonhar com a fama e o real tá na ilusão, buscando a senha do mal. Você quer luxar, mas o crime não é pra qualquer um, quer disparar. As role ponte e as dum-dum quer ser patrão. Sonhar com a fama e o real tá na ilusão, buscando a senha do mal. Da sorte não tem a senha, da sorte não tenho a senha, da sorte não tenho a senha.